eu venho trabalhando e que é um tema de muita importância para a humanidade, se alguém. Eu vou tentar aqui abrir e, se vocês estiverem aí com a apresentação, dar o prato em torno do alimento, desafios da educação ambiental em torno do alimento. Os pesquisadores nos informam hoje que o grande impacto ambiental e na saúde dos seres humanos nos próximos anos será em torno do alimento. Então, o alimento é o grande provocador do desastre do ambiental no planeta e uma grande ameaça à saúde humana. Tá certo? Então, eu resolvi, nós temos feito um esforço muito grande de nos reeducarmos e revelarmos, como Paulo Freire colocou, essa questão em torno do alimento. Todo esse caminho que o alimento faz, que leva da semente ao nosso prato. E essa caminhada, essa viagem que o alimento faz, ele acaba mudando, alinhando as pessoas, gerando economia, gerando renda, gerando problemas, gerando soluções. Então, em torno desse alimento que nós vamos fazer a nossa viagem hoje, durante esse período. Pode passar, Marco. Tá certo? E aí eu começo com esse trabalho científico, ele é único, que é o relatório sumário da comissão IT, Lancet. Ele é gratuito, tem uma página em vários idiomas, espanhol, português. Ele atualiza todas a semana em história alimentar. Isso leva a que princípio? Na saúde do planeta. Pode passar, Marco? Os alimentos que comemos, eles geram muito impacto na natureza, mas muito impacto na natureza. Para vocês terem uma ideia, é no planeta. Então, ele provoca muito problema naquilo que é muito importante para o planeta, que é a biodiversidade. Principalmente com as monoculturas, grandes plantações de trigo, grandes plantações de algodão, grandes plantações de soja. E isso tem um impacto danado na biodiversidade do planeta. Mais e mais a fronteira agrícola é ampliada, ela avança com monoculturas, e isso provoca perda de biodiversidade em todo o planeta, certo? Um outro problema é que, se a gente pegar as estatísticas do cientista, nos últimos anos, a indústria alimentar, ela se expandiu muito no planeta. Tá certo? E isso, a industrialização dos alimentos, principalmente a partir dos anos 70, tem levado um impacto muito forte em torno da saúde humana, né? Então, e depois eu queria voltar a um tema, ou já entrando nele, é que muitos se perguntam por que que a taxa de mortalidade no Brasil está tão baixa. Como é que estão morrendo os 5, 40, 45, 50, 55. Como é que está morrendo tanto no Brasil? A países da Europa é menos de 0,1%. E por que que tem a ver com a dieta alimentar? Morrerão em 2020 11 milhões de pessoas pela margem de milhões de pessoas. Não estamos falando alimentação. 11 milhões de pessoas por ano. Tá certo? Alguns prognósticos, nós teríamos aí no pior cenário em torno de 1 milhão total na humanidade. A alimentação matará 11 milhões, e no próximo ano mais 11 milhões, e no ano seguinte mais 11 milhões. Você pode ter aí 12 milhões de pessoas que morrerão pela alimentação. Uma das coisas que ocorre também é que a produção de o consumo de proteína animal, ele aumenta de forma, e não por a necessidade, só a necessidade humana. Muito por uma indústria da proteína animal, tá certo? Que industrializou o beneficiamento de animais. A Dinamarca, que fica colado com a Suécia, ela tem em torno de 4 a 5 milhões de habitantes e 2 milhões de porcos. Para essa questão. Vocês estão me ouvindo bem? Ok. Então, e isso tem causado problemas ambientais profundos. A pegada animal no planeta, muito, né? Outro aspecto é que nós temos ainda em torno de 820 milhões de pessoas que continuam com fome. Mas é um número muito inferior ao que nós tínhamos alguns anos atrás. Então, nós temos dois problemas importantes a resolver no mesmo planeta, na mesma área, na mesma biosfera. Nós temos que alimentar, até 2050, 10 bilhões de pessoas. A 820 milhões de pessoas da fome diária, tá certo? No mesmo planeta, produzindo de forma mais sustentável e produzindo alimentos mais saudáveis, porque esse número de 11 milhões de pessoas que morrem devido à má alimentação, ele pode subir ainda mais, tá certo? O que é que tem acontecido? O mundo tem experimentado um aumento excessivo de peso e de obesidade. E isso você vê muito no Brasil. Eu estou com praticamente 60 anos, daqui a 6 meses eu faço 60 anos, e eu tive a oportunidade de viver os anos 70, os anos 80, os anos 90, 2000, principalmente, o número de obesidade na população brasileira. E principalmente ele se expande para peso. Você encontra uma quantidade de crianças e jovens obesos e a diabetes 2 expandindo. Então, se calcula aí que 2 bilhões de pessoas estejam acima do peso e obesos. Isso é um grupo de risco terrível para a mortalidade, por exemplo, do Covid. Esse mau alimento, essa obesidade e outros fatores levam a 11 milhões de mortos. Podemos passar? Um desafio é você mudar essas dietas. Para isso, você tem que mudar. Mudar também o sistema, porque nós temos dois problemas. Nós nos alimentamos do planeta. O planeta é a nossa maior fonte de alimentos, de água, de ar, de equilíbrio, de floresta, de natureza. Esse planeta está ameaçado, ele ameaça diretamente a nossa produção de alimentos e ameaça diretamente a nossa sobrevivência no planeta. O planeta tem uma capacidade de resiliência muito maior. Na realidade, a ameaça é a espécie humana em 200, 300, 400, 500 anos. Então, produzir de forma mais sustentável e nos alimentarmos de forma mais sustentável é o grande desafio que nós temos. Eu estou aqui na página que é mudar dieta pouco saudável para dieta saudável para 11 milhões. Eu não sei se nós estamos na mesma página, Marcos. Ok. E aí vem uma coisa fundamental. Nós precisamos criar mais eficiência, mais sustentabilidade na agricultura, para ter mais biodiversidade, para usar menos água, para reciclar. Mas, para vocês terem uma ideia, 30% de todo o alimento que é produzido no planeta, ele é desperdiçado da semente ao prato. Ou ele é desperdiçado dentro da propriedade, que o agricultor não vende ou não colhe. Ele é desperdiçado no transporte, ele é desperdiçado no supermercado, na feira, em toda a cadeia, e ele é desperdiçado em casa, em restaurantes, em empresas. Então, se você produz e usa o planeta, tá certo? Para produzir isso, você imagina esse desperdício de 30% de alimento. Você imagina um restaurante tendo uma média de 20% de desperdício, desde a cozinha até o cliente que pede uma comida e às vezes deixa pela metade. Então, a questão do desperdício é central hoje para ter um equilíbrio maior nessa cadeia de alimentos. Pode passar? A alimentação será uma questão definidora do século. Em torno, né, nós temos a questão climática: 40% da emissão de carbono e de gases no planeta vem da atividade agropecuária. E isso ameaça o clima no planeta, com tempestades, com pandemias, biodiversidade, o uso da água, a poluição dos mares, tá certo? Então, o desperdício alimentar, a contaminação dos solos, né? Então, esse vai nos colocar aqui, por exemplo, nessa curta pandemia, as pessoas preocupadíssimas com acesso a alimento, né? Uma cidade como Fortaleza, como a capital de São Paulo, se passar 15 dias sem entradas de alimentos, acaba o abastecimento de uma cidade como a nossa. Nós perdemos a capacidade em regiões metropolitanas de produzir alimentos. Ou seja, 15 dias sem os caminhões entrarem, nós ficamos sem alimentos. Então, isso é de uma fragilidade. Diga. Ô, Adalberto, é interessante também você fazer uma pequena observação sobre os ODS e o Acordo de Paris. Inclusão ambiental, ODS e o cálculo da pegada ecológica. Tá, eu acho que ele vem mais na frente. Tá? Eu sigo aqui, e aí vem um grande alimento, ele é transformado. O alimento, ele está na nossa casa, ele está na empresa, ele está no restaurante, ele está na universidade. Então, quando você trabalha com alimento da mudança ao prato, você tem a possibilidade de incluir as famílias, as escolas, as empresas, os restaurantes, corporadores, os supermercados, e aí a nutrição tem um papel fundamental. Algumas disciplinas, muita gente da nutrição, muita gente conhece pouco de nutrição. Muita gente da gastronomia que conhece nada de nutrição e pouco de gastronomia ou de biologia ou da questão da água ou da questão do planeta. Esse compartilhamento, essa fragmentação da nossa formação nos cria um processo de alienação profunda. Porque um gastrônomo não sabe de onde o alimento vem, muitas vezes. Não sabe como o alimento é produzido. Muitas vezes, nutricionistas estão receitando alimentos que estão extremamente contaminados com agrotóxicos ou são alimentos transgênicos. Ela não tem essa informação, não é disponibilizada para esse setor. Um agrônomo, ele pode produzir o melhor alimento do mundo com os agricultores, mas ele não dá sabor à comida. E a comida tem que ter sabor. Então, a comida pode ser um grande canal de transformação das pessoas e a gastronomia caseira, empresarial, constitucional. E é importante na formação desses novos profissionais, de toda a cadeia alimentar, que essa formação seja mais inter, tá certo? Seja mais holística, que o profissional tenha capacidade de entender toda a cadeia do alimento em torno dessa viagem da semente ao prato. Saúde do alimento, gastronomia, agroecologia e planeta. Então, é isso que é um grande desafio nosso. Não é possível você acreditar que nós vamos construir um sistema de saúde pública que seja capaz de suportar 30, 40, 50% da população doente. Não tem sistema de saúde que suporte isso. Uma das coisas mais caras hoje no planeta, a gente está vendo essa crise, inclusive países ricos, é sustentar um sistema de saúde onde a população está extremamente adoecida. E o que a ciência está nos dizendo é que boa parte dessas doenças vem da origem dos alimentos. E aí a gastronomia, você chega às vezes num determinado canto, a quantidade de carboidrato, a quantidade de sal, a quantidade de açúcar, a quantidade de refrigerante, a quantidade de enlatados, embutidos, a quantidade de alimentos que não são saudáveis, que se compra nas escolas ou que se compra nas empresas, ou que se compra para a nossa casa. Então, hoje, na realidade, nós fomos capturados por uma indústria multinacional de alimentos que tem pouca preocupação com esses campos que nós estamos colocando, a saúde, os alimentos, a gastronomia, a agroecologia, o planeta e as economias locais e as culturas alimentares locais. Passando, as estações do ano, os alimentos, a tradição. O alimento, ele é muito mais do que um alimento para a gente. Ele é a cultura, ele é uma identidade que está sendo extremamente violentada e nós estamos perdendo isso. Nossas receitas, a nossa memória alimentar, a nossa biodiversidade local. E nós estamos perdendo biodiversidade, e com biodiversidade nós estamos perdendo, inclusive, espécies que já alimentaram populações inteiras. Boa para a saúde, alimentos são curativos, né? Então, essa memória cultural, essa cultura alimentar, ela precisa ser preservada. E para ela ser preservada, ela está relacionada a uma biodiversidade regional. Tema alimento. É todo mundo tem que comer hambúrguer no planeta. Todo mundo tem que comer batata frita no planeta. Todo mundo tem que comer trigo e pão no planeta. tá certo? E com a quantidade de conservantes destruindo os sistemas alimentares locais. E com esse processo antrópico, as extinções de todos os nossos peixes de água doce, tá certo? Hoje tem algumas espécies da nossa costa que estão ameaçadas. E a gente vai perdendo essa capacidade. A pluralidade, quer dizer, públicas, inovação, tecnologia e pesquisa. Nós precisamos disso. Não é possível, para vocês terem uma ideia, o orçamento do governo do estado dos alimentos, só o governo do estado, 140 milhões de coisas. E quando você vê, 80% disso é da indústria alimentar. Quer dizer, são alimentos de qualidade. São alimentos que vão adoecer as pessoas. Agora mesmo, em tempo de Covid, algumas cestas de alimentos estão sendo distribuídos com alimentos de péssima qualidade de pessoas que têm problema de diabetes em casa. Então, nós precisamos de pesquisa, inovação em alimentos. A gente usa parte do alimento, não usa ele todo. Tá certo? E começar a discutir nesse processo de educação e de revelação o que é um alimento de verdade. Né? Para vocês terem uma ideia, uma maçã que chega ao no mínimo 7 pulverizações na casca. E no máximo 14 pulverizações na casca. O consumidor, a pessoa de alimento, ela não sabe disso. Ela não tem essa informação. E deixa, às vezes, de consumir uma banana que é produzida no maciço do batu de básicos, tá certo? Para comprar um alimento desse. Então, a indústria alimentar, com sua propaganda, com seus atores famosos, para dificultar os médios empresários, para que a coisa pior do mundo é um pequeno empresário, um médio empresário entrar no setor de alimentos. Para essas políticas públicas, elas são necessárias, porque só o indivíduo em si é uma dificuldade monstruosa, o impacto da política pública. Se você pegar a região metropolitana, a prefeitura de Fortaleza, as compras dos municípios, a compra desse alimento. Se você pegar as empresas que alimentam os nossos profissionais, tanto do setor de serviço como do setor de indústria, os restaurantes, indústria, então, grande falta de dinheiro, falta de educação alimentar. Podemos passar? Bons negócios para o alimento, a saúde e a cadeia. Né? Nós precisamos de bons agricultores, de que invistam em alimento de verdade, que invistam em alimento de qualidade, para que isso diminua a pegada no planeta, que, como o Marcos falou, acompanhe os desenvolvimentos. Se você olhar lá nos desenvolvimentos da cidade, é na canto que isso gera o maior impacto. Nós comemos 3-4 vezes por dia, tá certo? E é muito duro, triste, é trágico. A gente vê um jovem nosso com 25 anos, vítima dessa saúde, dessa não é ética, questão de saúde, e principalmente de saúde pública, porque nós estamos pagando para adoecer com essa indústria alimentar, tá certo? Podemos passar. Outra questão, nós não precisamos nos tornar analfabetos em torno do alimento. Já sabemos como se planta tomates, como a pé de cenoura é plantada, como ela, a origem dela, de onde o alimento vem, o que é um pé de chuchu, de onde vem esse peixe. Você, com esse ciclo, você compra peixes que são congelados na Ásia, são transportados para cá e são vendidos em supermercado, com a ideia de nos alimentar de um peixe local, do pescador local ou de um empresário local. Né? Então, a produção urbana de alimentos, ela é muito importante. Na região metropolitana, Maranguape é a maior produtora de acerola. Do Ceará é Maranguape, aqui pertinho de Fortaleza. Então, você tem um cinturão urbano que vai até o Baturité, de 140 quilômetros. Isso é importante para alimentar essa urbanidade nossa com qualidade, educar as crianças e os jovens e as futuras gerações em torno disso, saber de onde estão vindo essas sementes. Sementes que já são transgênicas, sementes que já te adoecem a partir da própria semente. Né? De mais conhecimento e de tecnologia. Eu vou encerrar por aqui. Eu queria agradecer. Na apresentação tem os nossos dados, tem o nosso e-mail da empresa. Eu posso, durante a nossa conversa, compartilhar ou tentar compartilhar alguns links. Mas mais um ano com o Instituto, o OCA e a nossa empresa da Suécia, um laboratório alimentar para darmos continuidade aos intercâmbios, aos projetos em comum que nós temos. E sexta-feira nós vamos ter um workshop internacional, vocês são super bem-vindos, sobre mudanças climáticas, sequestra familiar. Vamos até em cooperação com o Instituto Federal, a UES, os parceiros locais, alimentos e alimentares saudáveis e sequestro de carbono, onde os agricultores, inclusive, vão vender, além de vender os seus alimentos orgânicos, certificados, local, eles vão poder vender o que você desejar. Então, sexta-feira, nós vamos ter esse debate em torno desse tema. Muito obrigado. Marcos? Muito bem, Adalberto. Claro, só um hiato aqui. Muito bem, Adalberto. Excelente. Disponibilizei para os atletas o link lá do relatório da Suécia, que será muito bem-vindo para todos os convidados. Vamos fazer bloco de três, né? Vamos fazer aqui um bloco de participação a partir dos presentes, com questionamentos e perguntas, e eu posso também ir lendo aqui algumas coisas. Por exemplo, a Graziele diz, essas cestas doadas não levam nem em conta que a pessoa pode ser alérgica a glúten, seu filho diz, para lavar as frutas, pois estão cheios de veneno. A Tatiana comenta, excelente palestra. A Cíntia Holanda, sequestro de carbono me lembra bambu. A Tatiana, muito bom. Cíntia Holanda, excelente palestra. Então, vamos lá. Vamos começar aí os debates, aí vamos começar aí os questionamentos. E a palavra está facultada. Quem deseja aqui questionar? Professor? César Filho. É mais uma observação. O Adalberto falou muito na falta de qualidade dos alimentos que compramos, das verduras e frutas. E isso pode ser analisado que, tipo, quando a gente compra o produto, a verdura, a fruta, nenhum bicho, formiga, mosquito chega perto. Porque são seres tão frágeis que, se entrarem em contato com um produto que, como o Adalberto falou, passou por várias pulverizações, vão morrer. Facilmente eles vão morrer. Viveu uma história, uma família minha, na minha família, recentemente foi comprar uma hortaliça, e a hortaliça estava toda cheia de toda comida de lagarta. Ela começou a achar estranho, pô, tá comido, não sei o quê. Aí eu já conheci, eu falei que isso é bom, porque significa que tem que permitir ser a vida. Tá num estado bom o suficiente para que permita a vida. Faz parte de uma região, né? Estudante aí do nosso EFC de Limoeiro, que só... Vamos lá, próxima pergunta. Ô, Adalberto, vamos fazer um bloco de três, né? Para facilitar, tá certo? Vamos lá, pessoal. O Tiago Araújo, supermercado, diz que a facilidade para o consumidor cascar frutas e legumes é um absurdo. Mais uma observação. Muito bem. Quem é o próximo aí? Doutor Felipe. Oi, estou ouvindo, Tatiana. Bom, Tem que desligar o telefone. Pode falar, Tatiana. Bom, falando sobre o que o Adalberto falou, né, da questão que a gente tem de entender que cada profissional se limita muito, né, eu como nutricionista, fico muito abismada quando vejo que realmente há outros colegas de profissão que não sabem de onde cada alimento vem, né, isso é bastante assustador, porque se você passa um alimento... Né, se você prescreve esse alimento e sabe se é da terra, não sabe se é, Isso só nos mostra que a gente tem que abranger mais ainda o nosso conhecimento, o nosso ensinamento. Era só uma observação que eu queria fazer, porque eu achei super interessante isso, né, de ir colocar em prática também. Quer fazer o quê? Fácil? Eu lembro agora, mês passado, um artigo da Die Zeit é uma revista alemã. Ele falou de um estudo de uma rede de supermercados chamado Coop. Não sei se você conhece. E ele se propôs a sair desse tradicionalismo que os supermercados vendem de enlatados e trabalhar somente com produtos. Você conhece? Cada 22 anos, professor. Mas você falou da rede. Conheço também. Até mesmo para que as pessoas consigam se familiarizar e ver a importância dessa movida em... Muito bem. Adalberto, já temos aí 3 perguntas. Acho que você poderia já começar a responder. O que você acha? Adalberto? Que eu desligo o microfone, eu tô já com o Cultivo, é um mega grupo econômico em torno do alimento, e mais de 70 anos, e é o maior sortimento de produtos orgânicos no mercado sueco. É nossa cliente em negócios já há 22 anos. O Peter, que esteve aqui, quando a gente começou a trabalhar com o Coop, eles tinham menos de 3%. De produtos orgânicos na prateleira. Hoje, alguns produtos chegam a 30% e a média é 15%. Isso foi uma evolução desses últimos 20 anos. No setor de peixes, por exemplo, que eles importam peixe do mundo inteiro, o peixe hoje tem que ter uma certificação sustentável, algum tipo de certificação sustentável, para estar na prateleira. E esse estudo, inclusive nós fomos chamados a depor, porque nós fomos processados juridicamente, o Coop foi processado juridicamente devido a essa propaganda que ele fez. E, lamentavelmente, a sentença, o juiz nos obrigou a tirar a propaganda do ar, que foi de uma família que, durante alguns meses, consumiu produto orgânico e outra não consumiu produto orgânico. Se pegou os exames de urina dessa família, alguns exames de sangue, e comparou-se depois, o Marco Zero se comparou depois de 6 meses. E isso mostrou a diferença e contaminação que você encontrou em algumas famílias. O argumento jurídico era que era uma contaminação plausível, que não haveria, segundo os dados de alguns países, ameaça à saúde humana, ou seja, está dentro daquilo que é permitido por lei, mas nós encontramos resíduos e agrotóxicos nessas famílias. É importante dizer que nós não encontramos ainda uma base científica maior relacionando a morte de alguém por estar consumindo um alimento que tem agrotóxicos. É difícil fazer ao longo da vida esse vínculo. Com agricultores que trabalham, esse vínculo já é muito claro. Há diretamente prova científica das famílias que trabalham em sistemas agrícolas, eles são ameaçados. Então, a Suécia, hoje mesmo, a embaixadora postou no seu Twitter, que teve conosco, agradecendo pelo festival, a embaixadora sueca no Brasil, e dizendo do interesse que a Suécia tem, que ela importa muito alimentos do Brasil, inclusive, interesse de importar alimentos que sejam saudáveis, orgânicos, familiar cearense. Esse aspecto é que quem trabalhar, desde o cozinheiro, nutricionista, quem compra, quem vende, quem transporta, a área médica que trabalha com isso, é preciso compreender que o alimento ele não nasce do nada. Ele é preciso um ecossistema saudável para que esse alimento seja produzido. E nós precisamos alimentar hoje 7 bilhões de pessoas E se esses ecossistemas são ameaçados, nós temos pelo menos alguns problemas. Aumento na mudança climática, nós vamos ter menos áreas para produzir, menos biodiversidade e pandemias que podem se espalhar de forma violenta pelo mundo. Nós estamos vivendo apenas uma... Para você ter uma ideia, no norte, a Suécia tem uma indústria de peixe que já tem 1.400 anos. Para você ter uma ideia, da época dos vikings, eles já faziam peixe defumado. A Suécia, a Noruega. Então, você pega um peixe na Suécia, ele é pescado na Suécia, é mandado para a China, para ser empacotado na China e devolvido para ser consumido na Suécia. Um sistema alimentar desse, ele é insustentável e ele pode levar risco à saúde humana profundo. Hoje nós estamos comendo, tomando leite em pó aqui, que vem da Ásia. As pessoas pouco sabem isso. Água de coco, que nem água de coco é mais. E que vem de outro país e com um preço lá embaixo, ameaçando inclusive a produção de água de coco natural nossa, a produção do nosso leite aqui. Então, esse sistema de transporte de alimentos sobre o planeta, que é necessário, é preciso que ele seja revisto. E revisto de como ele é produzido, como é distribuído e como é consumido. Eu não sei se eu adentrei a todos os comentários, né? Isso obriga aos nossos centros de formação, aos cursos que, para mim, o maior patrimônio que nós temos no Ceará em termos de educação é o Instituto Federal. Porque o Instituto Federal está onde ninguém está. Ele está onde a UFC não está. Ele está onde a UES não está. E ele tem 45 mil alunos. Está certo? 45 mil alunos. Então, a capilaridade e a maioria filhos do nosso povo. Filhos que representam 90% da população. Nós temos doutores com pós-doutorado, com doutorado na Austrália, com doutorado em outros países, com doutorados, professores do Instituto, com mestrado. Então, essa rede, com a diversidade enorme, centros de capinocultura, outros estão trabalhando com a questão do peixe no Acaraú, outros estão trabalhando com cariri, outros estão trabalhando com turismo. Então, por isso essa nossa aproximação do Instituto Federal, porque nós acreditamos que boa parte do futuro do Ceará, com toda a modéstia, pode passar pela contribuição dos alunos, dos pesquisadores, dessa rede e dessa logística e dessa malha humana que o Instituto Federal de Educação tem com valores, centenas de professores e milhares de alunos. É, o professor Vauli aqui ainda complementa, disse que a pergunta provoca, no sentido de mostrar aos seus alunos que a parceria Brasil-Suécia pode comportar os alunos e agricultores familiares. Realmente, né? Essa parceria... Desliga um pouquinho o teu microfone. Pauli, como eu já disse, reforço, inclusive não só no festival, mas o professor Lorival pode até agora intervir e falar o que é que nos espera dessa parceria, junto com Oca, junto com outros parceiros. A Milena Neco diz que já viu o extrato de tomate orgânico em Fortaleza custar R$ 7,00. O Matheus Souza disse, eu quero saber, Adalberto, sobre os pesticidas caseiros. Gostaria de saber se é mais prejudicial industrializados. A Nete diz, gostaria de fazer uma colaboração com o seu Marcos. Mas vamos lá, Nete, entre aí. Pode fazer o questionamento. Alô? Pode falar, Nete. Está me ouvindo, né? Estamos. Bom, na verdade não é pergunta, é mais uma colocação, como também colaboradora do CPM, também como aluna do Instituto Federal. E de acordo com tudo isso que o Adalberto colocou, né, que assim, muito bem sistematizado e colocado, a gente consegue visualizar bem, né, essas fragmentações das nossas profissões, e no campo a gente também vê muito, fica muito claro, né, para a gente que está, no caso eu, que estou muito no campo com as agricultoras, e essa é uma das que o Roberto colocou aí, que perpassa todo, desde da rede dos institutos federais a outros espaços também, a questão da alimentação e da soberania alimentar, né? A gente tem visto que tem mudado, assim, ainda bem no campo tem mudado um pouco essa realidade, né? Mas ainda é uma questão, assim, gritante. Tanto é que a gente vê hoje, né, que a questão de saúde pública, essa má alimentação que a juventude tem, né, que nós temos, que a gente repassa isso também para as crianças, mas que a gente vê um pouco os institutos federais e as escolas têm mudado um pouco essa realidade na alimentação dos alunos, até na parte da reeducação alimentar, né? Eu como também aluno do instituto, vi um pouco isso esses 2 anos e meio que eu estou como aluno, e no campo também a gente percebeu muito essa questão, né? E que vem mudando, e a gente, enquanto instituição, enquanto ONG, vem colaborando para que esse processo, com a mudança desse processo, né? Desde valorizar a alimentação do pequeno agricultor, de comprar alimentação para essas pequenas atividades que a gente faz no campo, até esse mega evento que teve, né, que o professor Marcos participou e viu bem como é que foi toda a alimentação que a gente fez no evento ou utilizou para as oficinas, a gente trouxe também do campo, desses agricultores que boa parte estava também nesse evento, e eu acho que é bem importante esse link, porque não está separado. Como ele disse, não cai de frutas que está no supermercado, tem toda uma família por trás nessa produção. E de incentivar esse pequeno agricultor que está lá no campo e que muito tem evoluído, né? Tem mudado seu modo de produzir, de se alimentar também. Eu acho que esse impacto também a gente vê lá no campo e vê também aqui um pouco na cidade, né? Então, era mais uma colaboração que achei bem importante na apresentação e isso que a gente vê na instituição e vê nesses espaços também, né? Tem os passos lentos, mas vem mudando um pouco. Valeu, Nete. Inclusive aqui valorizar, né, o trabalho das profissionais nutricionistas que estão espalhadas nos nossos campi do FCE e também todo o estado de Ceará e Brasil. Né? Existem aqui algumas questões. O César Filho diz que Limoeiro do Norte, local de vivo, muitos agricultores, muitas famílias possuem filhos com má formação no seu corpo. Eu acho que ele está se referindo à obesidade. A Érica Barros diz, eu percebo que a agricultura sempre está presente. Eu tenho orgulho de ser neta de agricultores. Érica, realmente é uma questão de mudança, né, de hábito, e essa questão do consumo sustentável, é uma coisa muito importante. Alguém interessado em fazer uma pergunta? Vamos aproveitar aqui o bloco. Vamos lá, Adalberto. O sentimento que a gente tem, não há nada mais importante nas próximas décadas de que para o planeta e para a humanidade. Se isso é verdade, e vocês estão aí com o site que eu compartilhei aqui da Fundação IT, ela tem lá todos os relatórios em português, espanhol e inglês. Se é verdade que os cientistas estão dizendo que não há nada mais importante para a humanidade e para a preservação do planeta e nossa preservação de que a cadeia alimentar. E aí não se trata só apenas do agricultor. De novo, em plena pandemia como essa, tá certo? A população de metrópoles apavorada por faltar alimentos. Então, nós não vivemos sem alimentos. Nós precisamos comer todos os dias. Mas como a grande maioria da população mundial já resolveu o problema da fome, já tem dinheiro para comprar alimento, já tem acesso ao alimento, nós passamos a ter outro problema, que é correlato. Nós estamos comendo mais do que o necessário, a quantidade de calorias exorbitantes durante o dia, e estamos comendo alimentação de péssima qualidade. E isso pressiona o planeta, mas pressiona muito a nossa saúde humana. Então, nós não podemos deixar que essa viagem da semente ao prato seja um privilégio apenas de grandes multinacionais. Nós temos que nos apropriar desse conhecimento, de toda essa viagem que o alimento faz, porque nós compramos alimento para a gente, para os filhos, para aquilo que você mais ama, para o seu pai, para você. E a obesidade infantil já é um fato aqui. Criança não escolhe o que come. Somos nós, pais, que alimentamos isso. A quantidade de pessoas com pressão alta tem explodido no Brasil. Então, nós temos que nos apropriar. E isso gera emprego, porque são milhões de pessoas que trabalham na cadeia alimentar do alimento. Então, é importante para a nossa economia. Então, tem algumas dicas. Sempre quando for no supermercado, quanto mais fresco o alimento, melhor para você comprar. Se puder escolher entre o produto local, a laça ou o leite que vem lá da Nestlé, compre a laça. O transporte é menor, o produto está mais fresco. Ele gera emprego. O impacto do transporte e da emissão de carbono é menor. Então, valorize os produtos locais. Tem muito empresário produzindo alimentos aqui. Com o empresário local, você pode fazer pergunta, você pode pressionar, você pode questionar, você pode até denunciar. Tá certo? Então, valorizar... Adalberto, o Matheus Souza, ele tinha feito essa pergunta, eu quero retomar para você responder. Eu quero saber sobre os pesticidas caseiros. Gostaria de saber se é mais prejudicial do que os industrializados. Tem orientações já técnicas para isso. Então, você tem a quantidade de pesticidas naturais que podem ser usados, alguns, inclusive, já regulamentados por lei, alguns historicamente já adaptados à agricultura, e hoje você tem produtos, inclusive, com certificações. Tem uma pessoa que fez uma pergunta, fez aqui, que eu queria abordar. A indústria de alimento, ela é tão concentradora de renda que ela começa a apostar em produtos orgânicos, grandes grupos econômicos, grandes multinacionais. E elevando esse preço dos produtos orgânicos, tá certo? Para valores que só uma classe média alta teria acesso a ele. Tá certo? Por isso que essa aproximação entre quem produz e quem consome. Mas, no entanto, você já tem feiras no Ceará, umas com 12 anos, como é o caso lá de Viçosa do Ceará, que o tomate é vendido a R$ 3, R$ 4, R$ 5, o orgânico de um agricultor familiar para agricultor familiar. Então, é... O professor Vauli faz aqui uma pergunta rápida. E como é que é tratada a questão dos agrotóxicos na Suécia? A Europa tem uma legislação para toda a comunidade europeia, que é muito dura. Por exemplo, ninguém pode comercializar, até hoje, na comunidade europeia, que inclui todos os países, nenhum produto transgênico. Os americanos são o maior produtor de produto transgênico, o Brasil começa a entrar nisso, e depois nós temos a Argentina, por exemplo, desses produtos alimentícios ou agroindustrial que tem transgênico. Não pode se plantar na Europa qualquer produto transgênico. Então, ela tem uma agricultura de muito peso. A Europa subsidia a agricultura familiar, diferentemente dos Estados Unidos, que ela está em fase de extinção. Então, a Europa, os agricultores franceses, familiares, eles abastecem boa parte do mercado interno francês, de uma cultura alimentar muito boa. Depois, a Europa tem uma lista de produtos agroquímicos que são proibidos no mercado europeu. Então, aqui, para você ter uma ideia, só no ano passado foram mais de 300 liberados, inclusive a maioria proibida na Europa. E depois você tem agricultores que já não usam, usam muitas vezes um fertilizante, que também não é bom para o planeta, tem menos impacto na saúde, tá certo? Mas se usa muito pouco agrotóxico na Europa, e quando usa, ele é regulamentado. E aí precisa de tecnologia, aqui você tem verdadeiros banhos, aqui no Ceará até pouco tempo você tinha voo de aviões. Quer dizer, o cara voando de avião para fazer a pulverização, quer dizer, uma coisa da Idade Média, com tanta tecnologia que nós temos hoje no planeta. Então, a questão dos alimentos, já existem cestas, já existem compras, e já existem atravessadores no mercado orgânico, então tem que abrir o olho, tá certo? Tem que procurar se entender, tem que procurar os produtores locais que têm possibilidade, tá certo? Nós temos uma rede, que é a rede Eco-Ceará, já tem cestas, gente que está entregando cesta da agricultura familiar, né? E às vezes, mesmo não sendo orgânico, se você conseguir comprar um produto do agricultor familiar, é melhor. As frutas, elas deixam menos resíduos, essas frutas nossas aqui, manga, tá? Infelizmente, lavar, você pode tirar aquela pulverização que foi a última, mas ao longo do tempo, deve-se lavar o alimento, mas ela não exclui o agrotóxico que está praticamente no DNA do alimento ali, tá certo? E ter cuidado com crianças, né? E principalmente que em relação ao peso, né, a quantidade. Muito bem, a Milena Neco quer fazer uma pergunta. Eu queria também depois pedir ao nosso amigo Lorival que também fizesse o seu questionamento, inclusive trazendo para o debate as possibilidades de parceria com a nossa Rota do Café, ele que está em Baturité. Então, com a palavra, a Milena. Vamos lá, Milena. Boa noite. Dá para ouvir? Boa noite. Recentemente, eu descobri que eu tenho alergia a glúten, e desde então eu mudei toda a minha dieta. Alguns alimentos, quando eu vou comprar, eles contêm um selo. Costuma chamar selo verde. Eu queria que o senhor discutisse um pouco a importância desse selo nos alimentos. Muito bem. Eu queria só que ela, o Marcos, eu queria que ela repetisse aqui, que eu vou botar o meu fone, que o som está muito ruim. Pronto. Milena, repete aí a pergunta, Milena. Primeiro eu fiz um desabafo, né, dizendo que eu tinha alergia a glúten, e desde então eu mudei toda a minha dieta. Aí eu notei que muitos alimentos que eu costumo comprar vêm com selo. Aí eu queria que o senhor dialogasse um pouco sobre a questão desse selo, a importância dele no alimento. Muito bem. Valeu, Milena. Vamos chamar o nosso amigo Lorival para fazer aqui uma intervenção, projeto lá na nossa Rota do Café. A importância dessa parceria. A Suécia já tem uma história centenária, né, com o café do Baturité, né? Depois era bom você falar um pouco sobre isso. Então, Lorival, vamos lá. Intervém aí, Lorival. Bom, primeiramente, eu acho interessante a gente falar sobre a questão da... Então, esse conceito de soberania alimentar, ele é um conceito que foi inicialmente postulado pela via campesina, e a gente entende por soberania alimentar o direito dos povos e alimentos, dos povos alimentos nutritivos e culturalmente adequados, acessíveis, produzidos de forma sustentável, ecológica, e também o direito de decidir seu próprio sistema alimentar e produtivo. Então, dentro da soberania alimentar, a gente trata de sustentabilidade, de ecologia, a gente trata de produção, tudo isso envolve esse processo de soberania alimentar. Com relação à parceria Suécia, né, a gente tem Brasil-Suécia e o maciço de Baturité, a gente tem aí uma área produtora de café, historicamente já produziu um café de altíssima qualidade, né, um café que foi para a mesa do imperador e que, através da CPM do Adalberto, chegou à mesa de consumidores da Suécia por um período de 4 anos. Então, a gente tem também uma região onde a gente tem esse sistema agroflorestal, e a gente não tem dentro da, da dinâmica de produção do maciço uma relação muito grande com produção animal. A grande vertente do maciço é com produção de alimentos de agricultura, né? Então, a gente tem uma região que tem como produtos principais o café e a banana, mas a gente também tem uma outra diversidade de culturas dentro desse sistema agroflorestal. A agricultura de hortaliças, de frutas, uma diversidade muito grande dessas frutas. E a gente tem, nessa perspectiva da parceria, a possibilidade de pesquisa, né? Pesquisa e intercâmbio, tanto de professores, como de estudantes, como de profissionais da área. A gente tem um curso de gastronomia em que a gente busca fazer pesquisas com os alimentos que são tradicionais daquela região, né? E também dentro dessa perspectiva de soberania alimentar, eu acho que a gente precisa fazer uma retomada desses alimentos tradicionais do Nordeste que são colocados de lado ou que, às vezes, por conta dessa questão da industrialização, da força do mercado, da questão da propaganda que fica nos empurrando diariamente esses alimentos industrializados, a gente, às vezes, deixa também de consumir aquele alimento tradicional da região. A gente tem lá no Baturité a tradição da fava, né? E numa pesquisa do Profraúd, que é da economia, ela tem o arroz vermelho. O arroz vermelho, ele é considerado de grande importância para a altíssima gastronomia, porque ele tem as propriedades de um arroz arbóreo para fazer determinados pratos, mas que ele fica lá na região como uma subcultura e que as pessoas não dão valor. O Roberto, quando iniciou as pesquisas, encontrou lá na casa de uma aluna nossa: você tem esse arroz aqui e tal, como é que eu faço para comprar? Ela disse: não, pessoal, esse arroz aí ninguém usa, não, pode pegar à vontade. O Roberto coletou umas amostras, trouxe para um amigo, dono de um restaurante em Fortaleza, um chefe. Quando o cara viu o arroz, ficou doido. E aí ele disse: olha, se tiver produção desse arroz, o que tiver eu compro. E, enquanto isso, as pessoas não têm a noção do valor naquele alimento, nem com relação à questão nutricional, como a questão do valor comercial. Então, eu acho que a grande questão da parceria é a gente poder fazer pesquisas e a gente poder resgatar esses valores dessa alimentação tradicional, né? A gente também tem hoje a questão das PANCs, que são as plantas alimentícias não convencionais. E a gente tem muita coisa que a gente, que já virou aí meio século, que a gente se alimentava anteriormente e que a gente encontrava com facilidade. Meu pai, do Rio Grande do Norte, a gente fazia muito aquele circuito ali do litoral leste, e era muito comum a gente parar numa parada de estrada e encontrar murici, encontrar mangaba, encontrar uma série de frutas que a gente se alimentava e conseguia consumir. Hoje você chega ali no litoral leste, você achar um pé de murici é uma raridade. Então, a gente precisa ter, de fato, um olhar da academia nesse sentido para trazer de volta essa alimentação tradicional. Eu acho que isso também é um grande desafio dessa parceria e desse projeto. Valeu, Lourival. Muito, muito boa. Adalberto, algum comentário? Primeiro é que nós já tivemos algumas reuniões antes do processo da pandemia, porque a Fundação é proprietária de uma fábrica que tem lá no Lameirão, de café. Ela foi cedida a uma associação que faliu, mas as máquinas estão lá em bom estado. O Ceará já chegou a exportar café orgânico, foi o primeiro a exportar café com certificação orgânica. E agora, num convênio com o Instituto Federal, a Prefeitura de Mulugu e a Fundação CEPEMA, nós vamos, inclusive, já tem uma reunião marcada para a próxima semana para a gente tratar desse convênio. Inclusive, foi uma sugestão do professor Vauli, foi entusiasta dessa questão. A outra, eu queria voltar um pouco sobre os pesticidas. Você tem a Fundação CEPEMA, a Urinete pode compartilhar aí. Nós temos uma cartilha que nós chamamos de defensivos naturais. né, que tem um mínimo de base de conhecimento e que pode ser fornecida, vários produtos, extrato de alho, né, que você pode usar, né, a manipoeira com cuidado, na proporção certa, a calda bordalesa, então você pode, e nós temos uma assistência técnica online, que você, toda semana também, aí nas redes sociais da Fundação, que a gente dá muitas essas dicas. É, sobre o glúten, eu sou de uma época, que a minha avó é de Itapipoca, não sei se você conhece, aqui é uma cidade aqui para o norte, litorânea, e lá não se comia, minha avó não comia pão, a minha bisavó nunca comeu pão na vida dela. Ela morreu, morava numa comunidade descendente dos índios Tremembés, minha bisavó nunca comeu pão na vida dela, e viveu 90 e poucos anos, né? E a minha avó praticamente comia pouquíssimo pão, e só tinha uma padaria em Itapipoca, de uma família tradicional, que era a família Benevides, tá certo? E eu, quando pequeno, eu ia para lá, e minha avó, às vezes, comprava o pão uma vez por mês, aos domingos, porque era um negócio estranho e caro, tá certo? E a indústria alimentar do trigo, ela adentrou ao território cearense, inclusive subsidiada, com grandes recursos públicos, e se tornou uma das maiores do Brasil, que é o Moinho Hermes Dias Branco. O problema é que no sistema alimentar aqui, o trigo foi perdendo qualidade nos últimos 40, 50 anos, né? E boa parte desse trigo que chega aqui é um trigo transgênico. Então, você já tem pesquisa que indicam que há uma modificação molecular nesse trigo de péssima qualidade e ele provoca alergias e processos inflamatórios no corpo. Isso é uma consequência que o corpo está reagindo. Sempre um processo inflamatório é que o corpo está reagindo a isso. Então, hoje você tem milhares de pessoas alérgicas a glúten. Umas podem baixar o hospital, tá certo? E muito isso provocado por esse trigo de péssima qualidade, tá certo? Então, quando a gente não se apropria do conhecimento em torno da cadeia, hoje agricultores que nós trabalhamos dizem, não, Adalberto, se não comprar trigo aqui, é uma briga dentro de casa. O problema do trigo é que ele é importado em dólar. Aí tu imagina uma pessoa numa das regiões mais pobres do mundo, que é o Ceará, ter que comprar um produto à base do dólar. E de péssima qualidade, tanto o trigo como o pão, às vezes, que é feito. Tá certo? Isso é uma dependência trágica, né? Você ter que, uma pessoa semi-desempregada, ganhando salário mínimo, ter que comprar um produto na base do dólar, né? E onde ele tem outras opções. E isso vem provocando, inclusive, a destruição de sistemas alimentares. O trigo é um dos responsáveis por isso, né? E ele vem de outros países, né? Transportado, num impacto danado. E a gente hoje é praticamente... O trigo tem um livro que é em PDF, que chama, está gratuito, Barriga de Trigo, né, Aurélio? Barriga de Trigo. Barriga um pesquisador médico mostra toda essa problemática em torno. Você tem atletas hoje, profissionais, do atleta, as carreiras que já abdicaram de comer produtos à base de trigo e seus derivados de glúten, porque diminui o processo inflamatório. Isso também é comprovado. Principalmente em comunidades indígenas, como as nossas e negras, que o trigo entrou aqui recentemente. Nós, na nossa estrutura de DNA, são dois problemas que nós temos, com o leite e com o trigo. O leite, a vaca chega nas Américas com 500 anos apenas. Existem estudos que mostram que nós não temos, como o pessoal do norte da Europa tem, as enzimas capazes de fazer a digestão do leite. Né? E eu, por exemplo, melhorei minha qualidade de vida, que há 10 anos atrás, mais ou menos, eu sofri durante 25 anos com a quantidade de aftas terríveis. Primeiro era gastrite, depois virou colite, era úlcera, e eu sofria, bati todos os médicos, até que eu encontrei com um médico, e ele disse, tire o trigo. E nunca mais eu tive afta, nunca mais eu tive gastrite, nunca mais eu tive isso, e tive que me reeducar, fazer minha reeducação alimentar. E aí uma pessoa me pergunta, o que é que tu come? Eu digo, tudo que minha avó comia e viveu quase 90. eu como todas as frutas, eu como todas as verduras, eu como arroz, eu como cuscuz, eu como feijões, né? Eu como milho, certo? Tudo maravilhoso que a gente pode comer, né? E alguns produtos que, às vezes, você pode fazer, né? Você pode fazer um pão. Né? Mas e se você vai comprar um trigo e quer comprar, veja, né, que ele seja orgânico, que ele seja integral, de alta qualidade, que ele não seja transgênico para aqueles que suportam essa história do trigo. Então, repetindo, sobre o Instituto Federal, nós temos a história da fábrica, nós temos esse projeto de carbono e sistemas agroflorestais em parceria com a Suécia, e nós teremos, logo que passe a pandemia, intercâmbio de professores e alunos entre o território de Baturité, aluno do Instituto Federal, professor com a Suécia, e também um pouco com a UES, com o Instituto Alimentar. Ver se aqui, muitos filhos de agricultores, se você entra numa churrascaria aqui de classe média, ou mesmo aqui na Cidade dos Funcionários, onde eu moro aqui em Fortaleza, se você entrar em qualquer hoje, no fim de semana, quando essa coisa voltar, a quantidade de jovens obesos é enorme. Então, isso está desde o agricultor, principalmente da nova geração, até a classe média mais alta. Isso está aumentando a mortalidade do Covid-19 no Brasil. Porque esse é um problema que é anterior ao Covid. Pressão alta, obesidade, problemas cardíacos é anterior. O Covid é uma fragilidade enorme para quando a pessoa já chega nesse aspecto, né? Muito bem, Adalberto. Excelente. Inclusive, relembrando aos alunos e também quem está na sala, que não é aluno da educação ambiental, que depois da manhã nós teremos aqui a presença do secretário de Meio Ambiente, Arthur Bruno. Ele vai fazer uma exposição do sistema de meio ambiente no Ceará, e a gente quer contar novamente com todos. Adalberto, eu vou fazer uma pergunta agora para o educador ambiental. Eu vou fazer uma pergunta para o pedagogo Adalberto Alencar. Como é que você vê, ou quais são os desafios de tudo isso que você coloca em relação à educação formal e também não formal? Ou como, do ponto de vista das novas mídias, e talvez afetiva e efetiva, tanto familiares como com a população em geral. E mercado verde nesse aspecto. Obrigado pela pergunta, professor. Tem uma questão, o alimento nos dá uma possibilidade educativa fabulosa com a nossa família, com os nossos amigos, na escola que a gente... no local de trabalho, ele permeia a nossa vida e ele está ligado à nossa memória afetiva, inclusive. Tá certo? E já tem hoje, é o mercado que mais cresce no mundo, o mercado de produtos saudáveis e o mercado de produtos orgânicos. Muito ligado a essa questão de saúde, porque a quantidade de doenças alérgicas, elas têm aumentado de forma violenta, né? E eu passei por essa transformação, eu sou um cearense carnívoro nato, né? Eu adoro carne vermelha, e num processo de educação e de informação eu fui diminuindo bastante o meu consumo. É uma carne muito agressiva, a carne vermelha, e ela consumida cotidianamente, ela vai atacar o sistema cardíaco violentamente. Então, diminuir carne vermelha e passar para carne brancas, e quem conseguir ter uma comida mais vegetariana ainda vai ser melhor para a saúde, e quem conseguir ter uma comida vegana eticamente ainda tem outras coisas. Então, mas a gente precisa da gastronomia. Eu tenho filhos, meu filho mais velho vai completar 40 anos e o mais novo tem 16. E o de 16 é o nosso grande... boi de piranha, porque a gente faz coisas, né, que não tem carne vermelha, e coisas inclusive brasileiras, macaxeira, né, não tem nada mais sagrado do que a macaxeira, por exemplo, não tem nada mais sagrado do que a nossa goma, que hoje é invadida, a Europa isso tem a ver com o mercado, você começa a descobrir. Os chineses estão importando goma do Rio Grande do Norte, orgânica, tá certo? Então, a gente precisa começar a ter pesquisa, tecnologia, atividade, porque um mercado se abre em torno disso, que pode gerar mais saúde para o planeta, restaurantes locais, com opções de cardápios saudáveis, e sempre se lembrar, quando você estiver comprando o alimento, pense na saúde e pense na saúde, porque as duas coisas, como sou positivo, sou otimista, nós já temos essa indústria alimentar saudável, ela começa a crescer, e a gente tem que fazer que os nossos empreendedores, os nossos empresários locais, juventude, inclusive, que depois de terminar o seu curso, possa colocar um empreendimento em torno do alimento, que a cadeia alimentar te possibilita infinitas possibilidades de empreender, né? E, ou um restaurante, ou uma consultoria em torno do alimento, ou um transporte em torno do alimento. Então, o alimento te dá possibilidades tremendas, né? E um privilégio. É muito mais difícil para um sueco, eu tenho uma relação de mais de 45 anos com a Suécia. E o clima lá é 6 meses debaixo de neve, eles têm que importar muito do que eles consomem. Nós não, nós temos condições, nós temos sol o ano inteiro, diferentes ecossistemas, da Ibiapaba ao Cariri. Então nós temos 20 tipos de soja, de fava. A fava é um alimento do futuro. Tá certo? Os feijões, nós temos 56 tipos de feijões. Hoje o mercado de feijões na Europa é crescente. Hoje você tem macarrões, pastas, massas para lasanha de feijões, caríssimas às vezes na Europa. Tá certo? Então, os feijões que nós temos, aí a gastronomia, a pesquisa alimentar e desenvolver outros produtos. Multinacionais estão apostando agora nos bifes e nos hambúrgueres vegetais. As multinacionais estão fazendo essa conversão. Nós não podemos deixar isso só na mão das multinacionais. Nós temos que nos apropriar. Uma cozinheira nossa que veio de São Paulo fez um hambúrguer de fava, que é uma delícia no Festival Cearense de Gastronomia Orgânica. Então, isso é uma possibilidade, já é uma possibilidade de negócios, já é uma possibilidade de empreendedorismo, trabalhar em torno da cadeia alimentar, sobre o selo. Esqueci isso aqui, eu acho que uma pessoa me fez essa pergunta, é importantíssimo qualquer tipo de selo, né? O setor de indústria às vezes quer reagir a isso para nos tirar o direito de escolha. Então, selos são importantes, eles precisam ser colocados, por exemplo, nós não temos uma regulamentação em torno do açúcar, da quantidade de açúcar. O lobby do açúcar não deixa a Organização Mundial de Saúde e a Organização Mundial dos Alimentos, a ONU, regulamentar em torno do açúcar, do que é uma medida tolerável. Em torno do sal, a gente até tem. Né? E essas duas questões, sal e açúcar, matam precocemente. E o nosso consumo de açúcar também não era natural. O açúcar chega aqui com os colonizadores. E a gente hoje, além do açúcar, que já vem no produto industrializado, numa fruta que você come, já tem muita fruta nossa com muito açúcar, a gente ainda põe a colherzinha de açúcar no suco, né? E isso em quantidades, às vezes, orbitantes, vai gerando um problema. Não porque a gente necessita, porque tem uma indústria de açúcar que fica bilionária com isso. E isso vicia. O açúcar vicia, o sal vicia e o trigo vicia. Então, eu queria... Essa história dos selos é de uma importância profunda em relação à associação de consumidores. A juventude tem hábitos diferentes, a juventude está mudando o hábito alimentar no planeta, isso não é diferentemente no Brasil, tá certo? Então, eu acho que os jovens aí têm um papel fundamental, os estudantes do Instituto Federal, de abraçarem ainda mais e se aproximarem dos sistemas alimentares. E é um privilégio no mercado de São Sebastião, daqueles produtos que estão ali resistindo, são do Ceará e do Sudeste, né? A Leiliane pergunta, queria saber a opinião do Adalberto sobre o atual cenário da liberação da cerca de 300 novos agrotóxicos somente desse novo governo e como esse fato pode impactar de forma negativa para os agricultores familiares. Excelente pergunta. Ele fez um comentário rápido na exposição. Isso é terrível. Isso é terrível. Ô, Adalberto, vamos ver se a gente tem aqui mais alguma pergunta. Vamos lá, Tatiana. Pronto, no caso, eu queria falar sobre como é que... acho que está dando interferência. Eu queria perguntar como é que, dentro dessa perspectiva da semente ao prato, livre de agrotóxicos, como poderia caber dentro de um projeto social, dentro de uma política pública, para isso abranger para quem realmente não pode, né? Para quem realmente não pode custear um extrato de tomate equivalente a R$7, uma pessoa que tem uma renda, né, mais precária, no caso, baixa renda, né? Era isso. Entenderam? Muito bem. Acredito que sim, acredito que o Adalberto entendeu. Muito bem. Inclusive, a Tatiana pode fazer um trabalho em cima do projeto Mais Nutrição, que é um projeto liderado aqui no Ceará pela Onélia Santana, nossa primeira dama. Mais alguma pergunta, pessoal, para a gente fazer o bloco de três? Com licença, eu tenho um comentário. Pois não, oi. César e a Leiliane Rox. Vamos lá. Leiliane. Só complementando a minha pergunta, né? Porque eu estava prestando atenção o que o Lorival estava mencionando em questão de sementes, e, na minha opinião, existe um grande impasse, que é o seguinte: agricultura familiar hoje é assistida por programas do governo. E o que é que eles têm ainda uma visão muito arcaica, né? Em questão dos produtos. Mais naturais, né? Vamos supor assim. Porque eles, a princípio, nos programas, eles faz assistência técnica, eles disponibiliza sementes híbridas, e, no tanto, como o Lorival mencionou, acerca do arroz, né? O que acontece? A gente tinha uma produção de que eu até me recordo na minha infância, de uma característica de milho. E esses milho foram praticamente banidos dos pequenos, porque ele não é, né, comercial. E o próprio programa governamental, ele não incentiva o pequeno agricultor a manter a tradição. Aí fica naquele balance. O assistencialismo atualmente está mais para essa vida, e precisa ter um passo de programas que melhorem, né, esse sistema de assistência técnica, né? Porque hoje eles não têm, o pequeno agricultor, eles não têm essa visão, eles não sabem agregar o valor que eles têm é só o que o governo diz, impõe, e eles vão perdendo a tradição, né? E com isso a semente Vão agora o César com você, Marcos, é mais um comentário que é mais um tema que foi comentado mais anteriormente no debate, que é sobre a questão dos pulverizantes. E, infelizmente, ainda hoje, no passado, e ainda hoje nós temos das empresas e, infelizmente, do governo atual, uma resistência à cultura familiar. Não só uma resistência, como também uma tentativa de suprimir, de destruição. Porque até mesmo quando se consegue algo, de uma hora para outra ela é destruída. Por exemplo, aqui em Limoeiro do Norte, eu não sei se vocês conhecem, mas teve um caso aqui com o chamado o caso do Zé Maria do Tomé. Ele lutou o tempo todo por causa da pulverização aérea, que caía nos canais, que contaminava as pessoas, causava formação congênita, que o comentário que eu fiz anterior era sobre isso. E, no final, conseguiram uma lei que proibisse a pulverização em Limoeiro, só que, infelizmente, depois de um assassinato dele, de uma morte, tempos depois, o prefeito daqui ele revogou a lei. Era uma lei que proibia a pulverização aérea e devido a um apoio das empresas da Chapada do Apodi, era a energia tirada. Houve uma pressão dos grandes agricultores, porque essa lei beneficiava muita gente, mas não beneficiava os grandes agricultores. E o que é que eles fizeram? Fizeram a pressão em cima do prefeito e ele cedeu. E é muito triste perceber isso na minha cidade e, com certeza, em outras localidades. Muito bem. Vamos lá, Adalberto. Aí depois a gente já está chegando aí o horário do término. Depois a gente vai ter aí, em nome da equipe, um agradecimento a você, mas você primeiro com a palavra para responder esse questionamento. Muito obrigado. Tem essa questão da semente, né? O som dele está baixo. Você tem aí a questão das sementes, abordada por um dos participantes, né? E as políticas públicas. Aí você tem dois movimentos aí. Um movimento é que cresce o número de agricultores e agricultoras familiares no Brasil que têm suas sementes crioulas. Esse é um movimento crescente. Só no Ceará nós temos em torno de 600 casas de sementes gerenciada por trabalhadores e trabalhadoras, e a maioria é sobre a gestão de mulheres. É um projeto da Cáritas e tem a Rede Semente Estadual, um projeto belíssimo, georreferenciada, todas, e faz encontros estaduais, e essa rede só cresce. Tá certo? O outro movimento é que existem alguns estados, políticas públicas, já no Nordeste, de distribuição de semente crioulas para agricultores. Rio Grande do Norte iniciou isso recentemente. Felizmente, no Ceará, isso não ocorre. As políticas públicas de distribuição de sementes são as sementes tradicionais, tá certo? E, desculpe, as sementes industriais. Isso gera uma série de problemas. O Estado tem que comprar todo ano, tá certo? Gera problema de sementes transgênicas, em alguns casos, e gera uma dependência também do agricultor em relação ao Estado. Então, isso, os movimentos estão pressionando muito, né, mas não conseguimos a mudança disso. Então, o controle da semente é o controle da vida nacional em relação a isso. Eles não podem desaparecer, porque é uma base genética, algumas de centenas de anos, milhares de anos, como é a história dos cajus, nosso, que tem origem aqui no nosso litoral, surgiu no mundo aqui no nosso litoral, em Piauí. Então, essas sementes precisam, porque em tempos de mudanças climáticas, de pandemias, gente, né, de forma fabulosa. Sobre a outra questão, a lei é estadual, sobre a questão da pulverização. O prefeito municipal não pode revogar. A lei é uma lei estadual. Eles estão no Supremo Tribunal Federal, tá certo? Atrás de revogar a lei, mas a lei é uma estadual, consequentemente, um prefeito não pode revogar. Se alguém estiver voando, está voando de forma ilegal, porque a lei, posso até pegar essa informação com o deputado Roseno e depois foi o deputado Moisés, tem uma comissão de agricultura que a gente pode pegar isso na sequência e até quinta-feira. O Bruno entende muito disso, o próximo palestrante é o Bruno, ele acompanha muito bem isso, ele pode dar um marco legal ao próximo palestrante, que é o secretário de Meio Ambiente, que já foi deputado também. Sobre os preços, quando você está em cidades urbanas, assim, cidades maiores, você se distancia muito da origem do alimento. Então, a gente dá outras prioridades, as festas, o nosso estudo, o celular que nós compramos, e a gente não tem tempo para pensar sobre o alimento, uma capacidade e um ser humano incompleto. Infelizmente, se atinge a maioria dos homens, num estado como o nosso, que ele, desde criança, não é educado a cozinhar, ele não tem uma relação direta com o alimento. E eu sou vítima disso, filho de um professor de classe média, e fui para a gente, o que é que o homem ainda fala? Ah, vou fazer churrasquinho, mas cozinhar todos os dias, nós homens, por a nossa aqui, nós somos analfabetos. Isso nos distancia do alimento. E quando foi 2099, eu montei um restaurante, e o cozinheiro, a cozinheira sempre faltava, e um dia ele não quis vir mais, a cozinheira, e a pessoa tomou pelo alimento. Isso tem 24 anos, ou 20 e poucos anos, e não permito ninguém, um prazer de cozinhar, eu tenho consciência, eu elaboro sabores, e adoro cozinhar para as pessoas, e me refiz como ser humano. É uma boa dica. Onde começar? Comece a cozinhar com sua irmã, com um homem, e dá sabores e dá prazer. E esse alimento cozinhado por cada um de nós, ele tem mais sabor. E nos leva a... Sobre os preços, já tem uma gama de produtores rurais possíveis. Nós precisamos aumentar a produção de orgânicos agroecológicos no estado e ter uma relação justa, tirando atadores de orgânico para os consumidores. É comprar um alimento de preço justo. E o preço justo não é o preço que a SEASA estabelece, que às vezes põe um tomate de R$2 ou de R$1. Então, o alimento está custando dessa forma, significa que a natureza está sendo completamente destruída e o agricultor está falindo porque ele não vai receber um preço justo, tá certo? Pelo alimento que ele produz. Então, nós precisamos ter vida no campo, nós precisamos que toda a cadeia alimentar, mas nós não precisamos ter uma especulação de orgânicos. Mas nós precisamos valorizar mais a nossa comida, que é onde a gente gosta mais de economizar dinheiro. Tá certo? E aí, às vezes, é capaz, às vezes, de ir para uma festa, para uma coisa, e gastar, passar o cartão, né, para uma bolsa, uma moda e um celular. Eu não sei se falta mais dessas últimas perguntas. Marcos, você pode me lembrar se eu... Não, eu acredito que sim. Eu acho que nós conseguimos... responder, viu? Vamos chegar aqui, Adalberto, ao momento final, eu vou chamar aqui um aluno da educação ambiental, dessa disciplina que nós estamos no Instituto Federal do Ceará. Então, por favor, aí o aluno que se dispuser aí a agradecer o nosso convidado, a palavra está facultada. Boa noite, professor. Boa noite, Adalberto. Boa noite, colegas. Boa noite, convidados. Está me ouvindo? Estou ouvindo, Thiago. Estou lhe ouvindo. Professor Adalberto, eu agradecer imensamente. Estamos esperando o senhor, o último palestrante e os próximos também. E é enriquecedor, né? Enriquecedor de forma pessoal, né? O ambiental, abenizar a sua luta como pessoa, como educador, e ratificar o orgulho que deve ser, né? Em ter uma família educadora, né? Tem uma família educadora. Gostaria de agradecer por tudo, por cada palavra. Eu não desgrudei um só segundo, acredito que os meus colegas também do curso de educação. É uma oportunidade que ele disponibilizou, tá nos um palestrante como você, como o último, que o de Assis, e os próximos. E nós, do curso de educação ambiental, estamos extremamente satisfeitos com a sua presença e dos convidados que se dispuseram a entrar, né, a participar. Então, o nome aqui agora para falar conosco. Então. Obrigado. Marcos? Eu não sei como é o roteiro, o Marcos está aí? Fala, pode falar. Os agricultores e agricultoras desse nosso Nordeste maravilhoso, eu tive a oportunidade de pautar a minha vida até hoje. Algumas vezes já tentei deixar de trabalhar com isso e me dei mal. Então, trabalhar com agricultores familiares tem sido a minha maior escola. Tem um educador argentino que diz: a escola é de todos os dias, de todos os momentos. A cada segundo, a cada momento, a gente vai aprendendo, né, com as outras pessoas, com o universo, com a natureza. E eu gostaria de agradecer, e uma das metodologias que nós usamos é que, da próxima vez, quando passar esse processo de pandemia, nós vamos cozinhar juntos. Ou seja, educação ambiental é colocar os alimentos na mesa. Nós fizemos isso no Festival de Gastronomia Orgânica, realmente, cozinhando com os cozinheiros que vieram de fora, com os cozinheiros locais, no restaurante da Márcia, que é fabulosa ali no Pacuti. Então, só uma conterrânea sua, que é a Milena, que é lá de Itapipoca, me dá uma palavra. Boa noite. Mais uma vez. Só agradecer também que nosso amigo Thiago já ressaltou aí, a importância dessa palestra, e dizer que ela foi bem construtiva. Muito bem. Obrigado, Milena. Pode continuar, Adalberto. Eu estou escrevendo um livro sobre os tempos de dança, e tem alguns que eu comecei a escrever, trabalhos que eu tive na minha vida, trabalhei muito. Eu fiquei sem pai, sem mãe, depois eu casei muito cedo, fui pai aos 20 anos de idade, né? E hoje estou com 59. E nesse livro, me levou à minha memória de infância, quando eu ia para os terrenos da minha bisavó, num local que chama Segredo, em Itapipoca, bem como criança, catar feijão. E essas mulheres, a minha avó acordava 4h30 da manhã, e eu fui educado por muitos privilégios que eu tive depois de adulto, e essas mulheres influenciaram na minha vida, de pautar a minha vida, de trabalho. O trabalho tem uma pedagogia própria, a pedagogia da vida do trabalho, tá certo? Então, eu queria agradecer essa oportunidade ao professor Vauli. E nós temos muita coisa a fazer, nós temos muitas metas de curto prazo e de médio prazo. Provavelmente nós nos encontraremos pessoalmente. E aqui já fica um compromisso, a Fundação CEPEMA está à disposição, a rede Eco Ceará, que tem mais de 300 famílias fazendo agroecologia, os nossos parceiros na Suécia. Nós estamos já com o tempo saindo disso, coisas que nós já estamos fazendo agora à distância. E ter a oportunidade de cozinhar com vocês, ou parte de vocês no futuro, vocês trazendo alimentos do território de vocês, e a gente com a equipe do Instituto Federal, tá? E a Pro tem história, tem identidade, tem sabor. Eu queria agradecer o Marcos. Muito bem. De agradecer, e estou sempre à disposição, porque um educador é médico. Ele nunca pode se furtar a ouvir um com parceiro que é de aluno. É, Adalberto. Realmente. Você é um grande educador. Pode falar, Lorival. É, Adalberto, tivemos a oportunidade também de cozinhar lá com os índios canindés, lá em Aratuba, um panelão de mucunzá de fava. Rapaz, você devia ser proibido de falar essas coisas nessa hora, viu? Mas eu quero aqui citar também o Jovino Filho, que diz parabéns pelo evento, excelente nível, de valiosa importância. Ao Lorival, que é excelente palestra, agradeço ao Marcos o convite, muito bom poder participar desse encontro de amigos e com os estudantes que temos em comum essa paixão e o compromisso com o meio ambiente. A Aurinete, obrigado, Adalberto, como educadora sou grata por ter você na parte da minha formação. E obrigado ao professor Marcos pela dinâmica do curso. A Maria Emília, parabéns pela organização e pelo tema, importantíssimo da palestra. Valeu, Emília. A Tatiana, excelente palestra, fico muito feliz em poder estar participando. Muito rico, cheio de informações bacanas. Vale ressaltar a importância do trabalho conjunto e todos podemos contribuir com o que sabemos. Realmente, Tatiana. E a você, meu amigo Adalberto, muito obrigado. Você prova mais uma vez que é um educador comprometido e precisa muito da sua... Eu vou pedir agora a você, Câmara, para a gente fazer aqui uma foto para aparecer todo mundo, Adalberto... Estou ligando aqui, mas está verde aqui. É, o Lorival apareceu. Olha aí a nossa amiga. A Andréa não apareceu ainda. Está ali. Está verde, eu não sei o que é. Estava o slide antes. Ah, deixa eu tirar o slide. Então deve ser o slide. Espera aí um pouquinho. Eu vou tirar o slide aqui. Vocês perdoem, porque nós estamos... Quem quiser informação sobre se quiser visitar algum projeto nosso com os agricultores, Instituto Canet, tá certo? Quem tiver intenções de fazer uma pós-graduação ou mestrado nessa área do alimento, nos procure. A gente puder ajudar. Com certeza eu vou procurar, viu? A dúvida. Você me ajude também, viu? Estamos à disposição. Já tem dois orientadores na sala. Inclusive, graças, pessoal, tem uma novidade aí. O professor Vauli... seria com a Fundação Demócrito Rocha, E nós vamos aí oportunamente ter uma pós-graduação em gestão ambiental, inclusive em parceria com a Suécia, então é mais aí uma possibilidade que vai se abrir. Vamos lá, professor Paulinho entrou aí também. Professor Paulinho, eu estou falando aí da parceria que nós estamos tentando aí traçar para uma futurização em gestão ambiental. O senhor está liderando aí. Está todo mundo ganhando na nossa turma, viu? Que é o Robson, a Maria Emília, o César, todo mundo com câmera aí. Adalberto, liga tudo, Adalberto. Vamos para o Adalberto para a gente... Como é que é o... Como é que é? Entrou aqui a imagem do... Quem cantado aqui, viu? Do Baturité, viu? A dona Alberto tá verde. Porque... Acho que é. Ecologia. De qualquer maneira, eu vou fazer uma foto aqui. Vamos lá, todo mundo sorrindo. Aí, legal. Acho que deu, né? Mas, pessoal, muito obrigado mesmo pela presença. Boa noite. Vamos continuar e vamos ver. Marcos, ô Marcos, aquele sorteio da viagem para a Suécia, não vai ter, não, rapaz? O Marcos disse que o Suécia. Boa noite, pessoal. Felicidades.